184 para Recife, copia? Sim, é 184. Falador Recife, 390, o nível autorizado. Via rota do plano, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1198 controle, 5473 o transponder. Aprovado para Recife 390, rota do plano, decola pista no zero, curva esquerda, Puca, transição Caju, 198 ao controle, transponder 5473, voo 1184. Correto, chega para o estacionamento. Trabalhamos. Patango, Whisky e Yankee Uniforme, confirme o parque que se encontra em pista que decola? Papadango, Whisky, Yankee Uniforme, Salvador Recife, 410 nível, via Ampers 117, decolada 17, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1198 controle, acione 5477 no transponder. Correto? Confia em POB? Correto? Acionamento táxi de decolagem, chame a torre em 1895. Da Juliette da 3296. Da 3296, Juliette, portão 5. Juliette, 5 da 3296. Pushback acionamento, gol 1184, está autorizado pushback acionamento no portão 4, chame pro táxi. Autorizado, chamaremos táxi, gol 1184. Decolou os 2-2, controle 1-1-9, decimal 8. Controle 19-8, Para o táxi, voo 1184, POB de 1137, autonomia de 3 horas e 20, alterna São Gonçalo, Serra Brava, Serra Golfo. Segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, CNH 1020. Gente, Índia Alfa, Ponte Pera 295, 1020 com 1-1-4. Salvador, bom dia, gol 1184, pode ser 1-0. Gol 1184, bom dia, autorizado Daniele, colapso no 0, vento 1140 graus, 1-0-9. Ive, decolagem, pista no 0, 1184. Salvador Azul 2770, pushback acionamento. Autorizado, pushback no Macho 3, me precisar. Autorizado, portar ataque. Gol 1184, decolou 28, controle 1198. 198, gol 1184. Tem que uniforme, não sei se adicionalmente chama táxi. Please speak to the phone. Salvador. Segue via Índia e Alfa no ponte Perdão no 0, torre 1895, QNH 1020. Rádio 3, Índia e Alfa, ponte 07895, azul 2770, obrigado, até a volta. Salvador, é o Golf, Oscar November. Prossiga. É o Golf Oscar November na posição 12 do Pátio 1 para reboque até a posição 07 do Pátio 1. Da remota 1 e 2 para a posição 07 autorizado, agilizando. Autorizado, agilizando, mantendo a disputa. Golf Oscar November. Como tempo espera, bom dia? Bom dia, não posso esperar 9. Salvador, gol 1094, bom dia. Gol 1094, bom dia. Livre pouso, pistola 0, vento 150 graus, 1009. Livre pouso, pistola 0, gol 1094. Autorizado o esquema de uniforme, ingresso 6 7, reporta na cabeça, alinhado, Lima, Lima, 2770, Lima, vem. Lima, 2770. Esquenta uniforme, livre decode, 17, meu turno 0 graus, ano 09. 1094, solo 34, 1211, solo. 1211, boa. Salve, Salvador, bom dia, Golfo 094. 94, bom dia, táxi via Alfa, mantenha antes da táxi sua Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantenha da Juliette, 1094. Depois do banho, Xené, 6140, autorização, mantenha. Xené, 6140, número 2 para a cópia, prepara a saída pública, transição Caju. Aguardando. Google 1642, posição 1 para feedback, acionamento e autorização, posterior. Gente, gol 9648, autorizado para o pushback, sanamento, copia enquanto push. É posição 1, não, para push. Gente, gol 9648, autorizado para Maceió, nível 350, conforme rota do plano de voo. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem. Transponder 5514, frequência do controle 1119.8. Autorizar 3-5-0 para Maceió, Boca do Cidade, Azul 2770, livre decolagem, vento 0 graus, 1 0 9. Livre decolagem, azul 2770. Bom, o senhor é 6140, protocolo? Escuta, prossiga. Autorizado, Salvador, para Maceió, via peso 97, intervalo da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. Transponder 5512, controle Salvador, opera na frequência 1119.80, nível autorizado 350. Autorizado 350, Maceió, Brasil 17, decola da 10, boa esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5512, eu transponde, 198, controle. Já confirme, nível copiado? 350, nível. Protejamento correto, estou me pronto no portão 02. Contra. Bom, 094, antes da Juliette. Bom, 0094, ele está ligando aqui, está com o Juliette, posição 1 a 0. Juliette, portão 10, gol 0094. Azul 2770, decolou aos 38, chame agora o controle em 119.8. 198, azul 2770, obrigado, até a volta. O alternativo é Fortaleza, Pedro Martins? Aracaju. Gente, Aracaju, autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 1118-195, ajuste de altímetro 1020. Nível táxi via Índia até o ponto de espera 1020, ajuste de altímetro 1048, Salvador, gol 1648.090, pronto. 1648, autorizado, linha em decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Iniciado, decolar, volume Zulu Charlie Mike, rodada vai. Papá Romeu Zulu Charlie Mike, confirme intenções. Para pouso down 7 visual com. Tenente, reporte na vertical da Enrimar. Papá Romeu Zulu Charlie Mike, vento no aeródromo 140 graus no 0 nós. Que legal no 020 para cheque. Tenente, botará na Enrimar o Zulu Charlie Mike. Bruno 648, decolou as 43. Chame o controle 1-98, bom voo. 198, boa, gol 648. Romeu Zulu Charlie Mike, autorizado pouso pistão no 7, vento no 60 graus no 09. 7, receptor da unidade Zulu Charlie Mike. Salvador, bom dia, azul 4207, 2 milhas e meia do Terra. Em aproximação, aguarde instruções de pouso, azul 4207. na sua escuta, está aguardando o 4207 azul. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus no 0 norte. Pouso autorizado, pista 1-0, azul 4-2-0-7. Tá, Romeu, Zulu, Charlie, Mike, Ponte 4-6, confio fácil? Cliente, libere, próxima direita, frequência de estacionar, bom dia. Solo 49, direita 1, 2, 1, 1, solo. Solo 2, 1, 1, curvando à direita, azul 4207, obrigado, bom dia. E a Alfa estará antes da Juliette, azul 4207. Solo Salvador, é o American 229. América 220, chamou o Solo. Negativo, América 229 na posição 11 do pátio 1 para reboque, para a posição 01 do pátio 3. A aguarde finito do reboque América 229 do gate 11 do pátio 1 para pátio 3. Ok, não aguarde, América 229, mantendo a escuta. Solo, Xamer 6140, com 134 a bordo, alterna, Recife, 2 horas e 9 minutos de autonomia para táxi. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre, 118195, ajuste de altímetro no 019. Seguinte, vai via Índia, ponto de espera 90, ponto 118, 119 Xamer, 109 Xamer 6140. Azul 42072, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, Azul 4207. América 229, autorizado início do reboque, reporte término no pátio 3. América 229, autorizado início do reboque, reportará no término, pátio 3, posição 01. 6140, decolou 55, controle 119, decimal 8. 198, Xanair 6140. Solo Salvador, Gol 1094, está com informação em Fortaleza 10, autorização Fortaleza, bom dia. 1094, aguarde contra Fortaleza, prepare Momo Frotis. Momo Frotis. Então, 319 no número 2, copia e aguarde, prepare da El Lederuba. El Lederuba, 319. Equador, que é o American 229, para informar o término de reboque. Tenente, American 229, término do reboque. Ok, bom dia. Solo Salvador, gol 1094, no 10 para puxa, para lento. Aguarde a cópia, o gol 1094. Autoriza, autoriza puxa, para lento? Um segundo. Nós é 94, pronto, poderia autorizado puxa o estacionamento? Afirma, autorizado puxa enquanto copia. Polo 094, autorizado rede Fortaleza, nível de voo 370. Decola do 0, curva esquerda, saída Momo, COG por Froti, via preso Luna 9. Transponder 5535, controle Salvador opera na frequência 119, decimal 80. 10, autoridade 370, via rota do plano, decolada 10, com primeira por aí. Esquerda, Momo Frutti, vai interceptar a aerovia Campos do Lobo 19. O tráfego é 1-1-4-4-9-8, do Lobo 1-0-9-4. 1-0-9-4, fechamento correto, chame pronto. Tá pronto? Chame táxi, 1-0-9-4. 30, autorizado é mostrar a táxi, 1-0-9-4. Pronto, autorizado, galeão, nível de voo 340. Decolta pistola 0, curva direita, saída da Euler Irume. Viampa novembro 857. Transponda 5541. Controle Salvador, opera a frequência 119.80. Da 3191, estou autorizado nível 340 para o galeão. Decola da Euler, primeira curva direita, perdida da Euler Irume. Novembro 87, transporte 5541, controle 1198, 3191. 3191, contestamento correto, chame pronto na posição 05. Tá pronto, no 05, tá? 3191. Autorizado, chame táxi, com 3191. É, pode lá. Tá 3191, já pronto? Tá 3191 na escuta? Na escuta, pessoal? Na escuta. Confirme a transição, por gentileza. Ah, não, declara o voo 394 para o táxi, com 158 a bordo, autonomia de 3 horas e 20. 1094, copiei 188, 3 e 20, confirme a alternativa e confirme a saída, novamente. Autoriza, 158 está a bordo, autonomia de 3 horas e 22, alternando Pires. A nossa saída é Homo Trans com Proti, passando por Filo Oscar, Golf Bravo e Uniforme. Afirmo, Momo Transição Proti, o táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio 1 Índia, no ponto de espera Torre 118.195, ajuste de altímetro 1019. Gente, autorizado Pátio. Normal, Índia, na quadra 0395, com 19, torno 094. Oi, Salvador, gol 094, próxima planetária, próximo, bom dia. Gol no 094, autorizado a linha e decola pista no 0, vento 140 graus, no 09. Autorizado a linha e decola pista no 0, gol no 094. Salvador está 3191 para o site, Campinas, 3 horas e 40 de autonomia e 210 a bordo. Campinas, 340, 220 no PLB? 210. Autorizar ataque até o ponto 0 via Pátio 1 no Índia, no ponto 0 a torre 118-195, ajuste de altímetro no 019. 19, depois ela pode esperar a próxima 3191. Salvador, o Azul 4207, formação Índia para Guarulhos. Azul 4207, Juliette, informação em curso, aguarde cópia. Zero 94, decolou Zulu 5, controle 198. 198, Goro, 0, 94. 1864, livre pouso, destino 0, vento 160 graus, com 99. Livre pouso, 190, 864. Salão do 8, direito no 2 do 1. Era após 2 do 1, 1864. Para Salvador, bom dia, Condor 8, Centro 4, finalizando. Bomba 64, já está aqui Alfa, está aqui Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, boa noite, Centro. Fez 9-1 livre de decolagem, ventou no 40 graus, 8-9. Livre de decolagem, 3-1, 9-1.